Torreosa 25, 1795, permanece na sua escuta até o quarto. Firmo. Ok. Os meus pés está livre procedimento, ele é sexo e cabeceira no 0, altímetro em Salvador no 07, chame e estabilizado no localizador 6224. Autorizado, prosseguir então até 2000 pés, autorizado em ILS, porta estabilizada com 6224. Correto, altímetro no 07, em Salvador. Pô, no 07. Boa noite, voo no 970, sem identificação, disse Mateus 060, chegada do MED 1. Identificação MED 1 no 970. Resolve, 6, 2, 4. Bom, drone voo no 170. Boa noite, cruzou 10170. 10, 4, estabilizado? Abriu. Faz aproximação, chama a torre Salvador em 198, desse 995. 1895, 1170. Sem indicação, desse mantém 070, chegada da Bomed 1. 070, Bomed 1. 1246, desça para 2000 pés, último entre em Salvador no 0 no 7, livre LS, X-ray cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. 2107, livre o X-ray, chama estabilizado, 1246. Controle 1970, já em redução, poderia voar Itápira pra gente? Mantenha a pista lateral de chegada inicialmente em 1170. Boa noite, então chama 6313, formação alfa, nível 340 Guarulhos. Chama 313-360, copia? Ou 4 formação? Não, 360, copia. Chama 313, autorizado Guarulhos, via pessoa no 0 Tabaté, nível 360, saída São Bruno, transição módica. Primeira curva direita, transponder 5577. 360, Alper Zulu 10, Sertão Baté. Valor da 10, curva direita. Salvo. Salvo. Salvo 1 alto. Salvo 1, ótima. Corrige. Saída. Salvo 1, então ótima. 5577, responda. Sena 63, 13, posição 02. 4 puxa, Sena 63, 13. Nossa. Azul 2707, desça para 3 mil pés. O altímetro em Salvador no 07. 3 mil pés no 07, Azul 2707. Chaname 224, Sol 35, livre à direita, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, 6234. Como 70, vindo da velocidade para 2009. 2009, nossa senhora. 24.000, estabilizado. Estabilizou, bom, no 24.000. Hoje, aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 395, boa noite. Azul 2707, livre LF, decimal 2.000 pés, altímetro 0.07, chama estabilizado no localizador. Livre LF, decimal 2.000, chama estabilizado no LOC ou Azul 2707. Desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0, 1.7. Controle, gol no 888. Gol no 888, acima de identificação, desse mantém o 040, chegada bom. 040, sentida alfa na ponta, no 888. Gol no 970, desça para 3.000 pés, ajustado no 0.7. Gol 1-1-70, desça para 4.000 pés, o altímetro em Salvador, no 0-7. 4.017, 1-1-70. Azul 2707, compete aproximação LF, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-9-7-0, desce redução, tráfego à frente, lembra 1-9-0 com 1-0-9 de ground speed. Azul 2707, tráfego avistado, continue a aproximação em forma de distância. Aguardando 2707. Azul 4980, prepara a saída PUC, aguarda, aguarda. Voo no 246, sala de 40, taxi à direita, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 62, agora no 246. Uno 170, desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0, 1-7. 2.000, 1-7. Azul 4980, pronto, cobre. Azul 4980, autorizado a Recife, via pessoa 17, via nível 350, saída Pouca, transição na Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5007. certeza, traço para frente 5 milhas com 120 nós igual no speed, um Embraer 190. Continua a aproximação, informarei que está livre, é o número 2 para pouso, número 1 está 2 milhas de cabeceira. T707, salas 44, autorizado táxi e Alfa, reporta antes da Juliette, mantendo essa frequência. Alfa, antes da Juliette, T707. Gol 1970, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 07 nós. Celeron 313, mantém ponto de espera aguardando. Voo 888, chamei, corrigindo. Desceu para 2000 pés, altímetro em Salvador no 07, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2017 vai reportar estabilizado no 888. Autorizado, lembra, mantém pista no zero. Coruno 70, Solas 49, utilizado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, 170, obrigado. Telegrama é 313, decolado 52, controle 120 desse ponto aí. Receptor LS, gol 1888. 888, China Twin 18, decimal 95. 295, no 3, contato radar em decolagem, subir, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, direto Leda. Ok, amanhã 3.0, autorizado 360, confirme o Leda da presente? Está presente, Leda. Leda da presente, 6.3.0. Passando em Índia Terra, pode foi travado, está no 888. 888, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 07. Livre pouso, gol 1888, não no 0. Azul 4980, autorizado táxi via Índia, reporta ponte para dando 0 pronto, quem negar no 0, 17. 4980, táxi via Índia, deu ponte de espera 10, o ajuste no 097, vai reportar lá. Azul 4980, observando o 707 no flare agora, está o ponto de espera da Alfa 0. Azul 4980, autorizado, ali mantém pista no 0. Ali mantém na 1-0, 4980. 888, sala 57, livre à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, na sua escuta para o portão de número 8, o 888. Torre Salvador, TAN 3305. TAN 3305, prepara a saída pública, guarda cópia. Poderia confirmar, Puca? Puca 3 Aracaju, guardando cópia. O TAN 3305. Puca guardando cópia, TAN 3305. E o 4980 autorizado a colar, pistão 0, vento 130 graus, 069. Chiné 6313, chame Recife 251, Notana 28, decimal 35. 4920 decolado 59, controle 120 décimo 208 4980. Senhor Salvador, azul 40 4980. Azul 4980, contrato radar decolagem, segundo mantém 350, sai da PUCA. 350, PUCA. Protocolo? Pronto, cópia 3305. É o 3305, autorizado em Recife, via Pesolundo 7, nível 330, saída PUCA, transição na Caju, primeira curva esquerda, transponder 5013. Exato, 330, Pesolundo 7, PUCA, Aracaju, primeira esquerda, 5013, está no 05, está 3305. Porta no push, então, 3305. Puxa, tá, 3305. Prisado, puxa, tá. 3305. Confirmando o nível, puxa. Autorizado, puxa, vai adicionar. É por todo o táxi, tá, 3305. Chamará, tá, 3305. da Alfa para autorização de Elcio. Azul 4959. Ilhéus, autorizado, confirmando nível 180. Saída Coral, primeira curva direita, transponder 0220. Azul 4959. 180 conforme rota do plano, decola da 10, saída Coral com curva direita, 0220, o transponder, o azul 4959. O azul 4959, vamos conferir a saída de nave, poderia executar Coral no alfa. Afirmo, Coral no alfa, autorizado, repórter no puxo, azul 4959. Autorizado, Coral no alfa. 4980, chame o centro Recife, em 2545, alterna 2085. Centro Recife com 2545, 2085, azul 4980. Mano, o nível repetitivo aqui é 140. Confirma a intenção. Qual o nível que solicita? 140, 180, 160, qual? Confirma. Viu? 140. Sim, é 140. Autorizado, 140. Obrigado. 140, autorizado, daí ele é o que? Salvador, azul 001, alfa, autorização Guarulhos 360. 001, autorizado Guarulhos, via Pesolo no 0, Taubaté. Nível 320, saída Sam 1, transição Mótiva, primeira curva direita, responde 5021. Fez a certa, Guarulhos, Pesolo no 0, Taubaté. Transição Mótiva. 5021, confirmando 320 nível, São Voando, transição Mote, vai reportar Boa, Jesus 5001. 320, São Voando, Mote, Jesus 5001. Tá com 3, 6, 4 horas, 3, 5, alterna, conta 305, autorizado, táxi via Índia, reporta o monte para dar no 0, pronto, quer ligar no 0, no 7. Táxi OTX 05 autorizado, linha decolar para o sistema 0, retorno 40 graus, 069. 3305, decolar 210, controle São Paulo 20, décima 8. 308, obrigado, boa noite. 3305. 3305, contato radar na decolagem, sub, manter o nível de voo 330, saída PUCA. PUCA 330, está de boa PUCA da presente? Pós 2000, direto Jamo. Pós 2000, Jamo. Valeu, Alexandre, 224, autorização Aracaju? Alexandre, 224, Aracaju autorizado. Nível 190, sai da PUCA, transição na Caju. Primeira curva esquerda, transformando 5023. Confirmando, modifica a saída para sair da Conde. Prossegue o IC 33 até na Caju. Na saída Conde, cruzando 190 para Aracaju. O transporte é 5023, 6224. Fechamento correto, é porta no push. O Oxanam é 224. Entendeu? Pegado 5, chame o centro Recife em 2545, alterna 2085. 2545, 2085, obrigado, mano. Salvador, 6284, Sana 4, puxa Sana. Chega 2459, autorizado, puxa, corta. Salvador, azul 4959, está cancelando o início de puxa acionamento. Compadre 3. Sim, já marcando pronto novamente, azul 4959, pronto, certo. Pro táxi, estacionamento 224, tem 108 a bordo, autonomia 220, até no Salvador. Estacionamento 224, autorizado táxi aí, reporta ponto de espera no 0 pronto, que é legal no 0 no meio. É, pode estar no ponto de espera 224. Salvador 4959, agora sim para puxa, acionamento, parte 3. Azul 4959, autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, puxa, acionamento, 4959. Ponte espera, dá 1-0 pronto, acionamento 6224. Xenemé 224, autorizado, linha de colapso 021, 30 graus, 079. Liberado, linha de colapso 10-6224. Salvador, azul 5001, pushback funcionamento. 5001, autorizado, push, é porta no táxi. Ataque 5001.